Bembo Kibunda, microprograma da responsabilidade da administração municipal de Bucuzau. Bucuzau e agora, Bucuzau de todos e para todos. Bucuzau, todos participam no seu desenvolvimento. Bucuzau, a minha terra, acolhedora e tão bonita, tem cultura e tem riquezas que orgulham meu coração. Cabinda, bom dia e boa segunda-feira. Cá estamos outra vez com o objetivo de produzir mais uma edição do Bembo Kibunda, a última do mês de abril de 2026. A sintonia é da emissora provincial da Rádio Cabinda, do grupo Rádio Nacional de Angola, de onde transmitimos habitualmente este magazine informativo que lhe revela tudo sobre o nosso Bucuzau. Bembo, Bembo Kibunda. Kibunda, Bucuzau de todos e para todos. O micro-programa Bembo Kibunda é da inteira responsabilidade da Administração Municipal de Bucuzau, numa coprodução do Gabinete de Comunicação Social e da Cutunga Limitada. Imagine transformar pequenas ideias em ferramentas impactantes para o crescimento da sua empresa. Imagine potenciar o seu capital humano com formações que garantam maior produtividade e competitividade no mercado. Imagine ter uma equipa disponível 24 horas por dia para cuidar da imagem da sua instituição. Agora pare de imaginar. Tudo isso e muito mais já é possível com a Cutunga, uma empresa especializada em formação profissional, produção audiovisual e comunicação estratégica. Entre em contacto connosco e descubra como transformar a sua comunicação. 943-619637 e-mail cutungajr@gmail.com. Cutunga JR Limitada. Formação, comunicação e inovação. A técnica e montagem é de José da Costa Lembe. O António Lobota participa na recolha das informações. A supervisão é do administrador Oscar Dilo. A realização e coordenação é de Tomás Sumbo. E apresenta um Bembo Kibunda, a Beatriz Sumbo. Microprograma da responsabilidade da Administração Municipal de Bucuzau. Edifício da Delegação Municipal da Justiça clama por reabilitação. Segunda fase da obra de restauro do Hospital Municipal de Bucuzau decorre a bom ritmo. São assuntos para ouvir depois da nossa saudação musical. Yeah. Renovados votos de uma boa manhã de segunda-feira. Vamos ao desfile das novidades programadas para si nesta edição. Bembo Kibunda. A Delegação Municipal da Justiça e Direitos Humanos carece de substituição do teto por causa de filtrações de água da chuva. A informação foi prestada por Inácio da Purificação, Delegado Municipal da Justiça e Direitos Humanos, durante a visita de trabalho efetuada pelo administrador Oscar Dilo. As dificuldades são inúmeras, mas posso citar algumas. A estrutura da nossa delegação necessita de uma reabilitação, tendo em conta a filtração das águas de chuvas, a própria pintura, o sistema de frio, que os ACs devem ser substituídos. A visita do governante àquelas instalações serviu para avaliar os constrangimentos e igualmente constatar o grau de atendimento dos serviços públicos essenciais às populações. Refira-se que o edifício onde atualmente funciona a Delegação Municipal da Justiça e Direitos Humanos existe desde 2012, conta com uma conservatória do registro civil, repartição de identificação civil e criminal, cartório notarial, funciona com 8 oficiais da justiça e um auxiliar de limpeza. Bucuzal, todos participam no seu desenvolvimento. O administrador do Bucuzal, Oscar Dilo, avaliou a segunda fase da obra do Hospital Municipal para aferir o grau de execução dos trabalhos de restauro, de modo a tornar a assistência médica mais célere, humanizada e eficiente. Joana Ioba, diretora da Unidade Sanitária, disse que para além das obras, o hospital necessita de uma ambulância nova para substituir a antiga. Estamos com uma ambulância que tem mais de 16 anos na via, está em péssimas condições. Se nós recebemos uma ambulância, já nos vai ajudar bastante. Mas uma só é suficiente? Olha, se pedir duas, já vai estar a exagerar, então estamos mesmo só a pedir uma. Alemão. Se for duas, já estaria bom. O hospital do primeiro nível atende por dia mais de 100 utentes que procuram os serviços de maternidade, cirurgia, pediatria, medicina interna, estomatologia, raio-x, entre outros. O administrador de Bucuzal deslocou-se igualmente ao Hospital Regional Norte de Bucuzal, Alzira da Fonseca, que funciona com 76 trabalhadores no seu quadro de pessoal, sendo médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, com uma capacidade de 54 camas de internamento e um atendimento diário de 120 pacientes. Mateus Zimuno é o diretor do hospital. Estou muito satisfeito pela visita, foi muito benéfica, recebemos remédios. Quais são as doenças que mais têm recebido nesse hospital? Em primeiro lugar, recebemos mais casos de malária, depois vem os casos de gastrite e DDA. Estou a apelar ao povo de vir sempre ao hospital, porque temos remédios para resolver a situação da saúde aqui. Na ocasião, Oscar Dilo procedeu à entrega de medicamentos ao Hospital Municipal de Bucuzal e ao Hospital Regional Norte Alzira da Fonseca para o reforço do estoque das unidades sanitárias. Bembo Kibunda, Bucuzal e agora, Bucuzal de todos e para todos. Bucuzal, todos participam no seu desenvolvimento. A Comissão Municipal de Proteção Civil, reunida na sua primeira sessão extraordinária, analisou e aprovou o relatório do balanço das atividades desenvolvidas durante o primeiro trimestre deste ano. O encontro foi orientado pelo administrador municipal e coordenador da comissão, Oscar Dilo, apreciou igualmente a aprovação do calendário da realização das reuniões ordinárias e extraordinárias. O relatório foi apresentado pelo secretário executivo da Comissão Municipal da Proteção Civil, Gabriel Mabiala Conde. A comissão desenvolveu 7 atividades. Dentre estas, temos levantamento e cadastramento das populações afetadas pelas chuvas. Fizemos também o levantamento de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas para raios. Realizamos a campanha de sensibilização às populações. Realizamos cortes de árvores que colocava em risco as populações, neste caso mangueira. Fizemos o levantamento das árvores que colocam em risco as populações e ameaçam destruir infraestruturas, neste caso estamos a falar de embondeiros. Prestou-se apoio às populações sinistradas e, finalmente, a última atividade, criação de mudas para a contenção de ravinas na fase embrionária. Essas foram as atividades realizadas, todas elas elencadas na lei lei de base da proteção civil. É assim que passo a descrever uma de cada vez. O levantamento e cadastramento das populações foram feitos levantamentos no 4 e 5 de fevereiro, 26 de março e 1º de abril, na aldeia do Lufuindi, bairro Batamanga, bairro 4 de fevereiro, na zona B, e no bairro Lucucu. Fez-se levantamento nesses bairros, cadastramos 14 famílias e um agregado familiar de 100 pessoas. No Lufuindi, nós cadastramos 7 famílias e uma igreja. Batamanga, 5 famílias. Bairro 4 de fevereiro, uma família. E no bairro Lucucuto também, uma família. Fez-se o levantamento de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, para raios. Geralmente, quando chove e as chuvas são acompanhadas de relâmpagos e trovoadas, a tendência é dos relâmpagos seguirem um determinado caminho. E o sistema de pararaio tem a missão de direcionar o caminho onde esses relâmpagos devem seguir. É assim que nós fizemos o levantamento no dia 3, 7 e 11 de fevereiro em 45 edifícios a nível do município. Dos 45 edifícios realizados ou visitados, nós registramos 9 edifícios que possuem o sistema de pararaio. Dentre esses 9, funciona, e um edifício que tem sistema de pararaio, mas que não funciona. E 36 edifícios não possuem sistema de pararaio. Fizemos também campanha de sensibilização às populações. Essa campanha foi realizada basicamente no 1º de março de 2026, nas igrejas Paróquia Betânia, IEA, Igreja Evangélica Pentecostal Maranatá Cristã Missão Divina. Então, nós sensibilizamos homens 95, mulheres 130, crianças 45 e fizemos a distribuição de 43 cartilhas. A nossa perspectiva é continuar com o processo de educação e cultura das populações, nomeadamente a campanha de sensibilização nas escolas, nas igrejas, nos bairros, nas praças, com o objetivo de fortalecer e tornar as populações mais resilientes. Trabalhar no ordenamento do território, de modos a evitar as construções anárquicas em zonas de riscos, melhorar o sistema de drenagem e fiscalizar as infraestruturas. Lembrar que no período em balanço, 14 famílias, no agregado de 95 pessoas, beneficiaram de apoio da Comissão Municipal. Microprograma da responsabilidade da Administração Municipal de Bucuzal. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás celebra hoje o Dia do Trabalhador Mineiro. Em Cabinda, a Secretaria Provincial daquele Ministério teve uma cheia de atividades para saudar a data. Por ocasião da data, no Bucuzal, o administrador Oscar Dilo reitera sua preocupação com os níveis alarmantes de envolvimento de mulheres e de cidadãos estrangeiros no garimpo ilegal de ouro. Por outro lado, o responsável exorta os pais e encarregados de educação a estarem mais vigilantes nos projetos que visam a proteger a criança. Oscar Dilo lembrou que o lugar da criança é na escola. Nós, a Administração Municipal, gizamos um programa que estamos a executar e há resultados palpáveis para a aquisição de inertes a nível local e constituir a nossa banca de inertes, que o senhor secretário bem tem conhecimento, e temos vindo a trabalhar para agrupar os materiais necessários. Mas há mesmo quase que não estamos a encontrar o espaço para a reia. Há um trabalho que temos que fazer entre autoridades tradicionais, a própria secretaria, que tem mapeamento de vários recursos no Bucuzal, precisamos de um espaço onde é que podemos tirar a reia. Então, Burgal podemos encontrar e já estamos a fazer esse trabalho mesmo, mas a reia está muito difícil. O garimpo ilegal de ouro é a febre do Bucuzal e nós sentimos-nos um pouco mais tristes quando as crianças se envolvem na atividade como essa. Podemos ver os mais velhos, se calhar já estão habituados a isso, mas quando envolve crianças, estão a matar um futuro, e o lema dessa jornada já diz bem: temos que preservar as futuras gerações e temos que todos trabalhar para que não envolvamos muitas crianças nesta atividade. Nós temos iniciativas próprias aqui para o efeito, mas é preciso esforço de todos. Precisamos pedir, quer autoridades tradicionais, quer religiosas, os pais encarregados da educação, olhemos para as crianças. Eles têm o lugar deles bem posto na escola, ou na igreja, ou no desporto, e muito menos no garimpo de ouro. Ouvíamos Oscar Dilo, administrador municipal de Bucuzal, que falava há dias durante a sessão de abertura das jornadas técnico-científicas específicas do Dia do Mineiro Nacional, realizada na sua zona administrativa. Sob o lema Mineirar com Consciência, Preservar para as Próximas Gerações, assinala-se hoje, 27 de abril, o Dia do Trabalhador Mineiro Angolano. Bucuzau, todos participam no seu desenvolvimento. E o administrador Oscar Dilo concedeu audiência aos responsáveis das três cooperativas do município que beneficiaram os kits do projeto Job Angola, uma iniciativa do MAPTES. O encontro com o administrador teve como principal objetivo assinar os contratos contratuais entre as cooperativas e a administração. O responsável do INEFOP no Bucuzau, João Rodrigues Sunda, ressalta a importância do encontro. Houve uma necessidade de termos esse encontro para que possamos ter um alinhamento das atividades a serem desenvolvidas pelas cooperativas. O que se pretende nesse alinhamento, em primeiro, foi a celebração de contratos entre as partes, as cooperativas, neste caso, e a administração, e posteriormente vermos os locais onde poderão desenvolver as suas atividades, uma vez que a administração é responsável e para a coordenação das atividades que as cooperativas poderão apresentar. E nós, o INEFOP, também não estamos fora disso, estamos para e passo com a administração para que essas atividades possam ter o objetivo desejado. As cooperativas locais, com foco na manutenção das vias, jardinagem e poda de árvores, visa promover o emprego, fomentar a inclusão social e apoiar o empreendedorismo jovem. Os jovens beneficiários falaram a nossa reportagem para ouvir na rubrica a seguir. A voz do munícipe. É um espaço eleito para dar voz a quem não tem voz. A voz do município. Jesus é o meu nome, eu sou o responsável da cooperativa Bundidões. O que é que esta cooperativa desenvolve? Bom, essa cooperativa desenvolve atividades de manutenção de vias, podes, tratamento de árvores, recolha de animais mortos na via pública, pintura de lacis e também nós recebemos kits de manutenção de vias, recebemos uma moto com papata, uma bomba elétrica, carinhas de mão e outros materiais que vai permitir então executar os trabalhos de manutenção e recolha desses animais. Bem, a mensagem que eu gostava de deixar aos outros jovens é preciso ter calma, é preciso agrupar-se, né? Criar pequenos agrupamentos, criar pequenas cooperativas. É necessário que os jovens estejam, portanto, enquadrados dentro de uma cooperativa. Devem se organizar no sentido de poder criar uma cooperativa. Daniel Cabaca, sou de cooperativo de amigos Kibunderel. Nós recebemos diversos tipos de materiais, que temos máquina de corte de jardinagem, temos os carinhos de mão, temos a paz, temos picaretas e temos aí também achinhos e tem outros mais as máquinas e materiais que nós recebemos. Sou Diniz Macabumba Mikunja, sou representante da cooperativa Anzela Lioba e vamos trabalhar com a manutenção de vias cá no município de Bucuzau. É difícil criar uma cooperativa? Não está muito difícil assim, mas foi fácil porque tivemos pessoas que nos deram coragem atrás de documentos que lá fomos tratando. E quais são as dificuldades que vocês enfrentam? A dificuldade é de não saber o que tratar. Se aquelas pessoas nos mandarem para tratar isso, será difícil nós tratarmos esses documentos. Mas como é que está organizada a sua cooperativa? Graças a Deus está bem organizado, porque quase estamos atrás dos documentos que estão em falta. A voz do munícipe. É um espaço eleito para dar voz a quem não tem voz. A voz do munícipe. Este espaço conta com os apoios das organizações ALC, das organizações CM e da CCN Quanguex. Bembo Kibunda. Bucuzau de todos e para todos. Assim foi mais uma edição do nosso e vosso Mbembo Kibunda. Os cumprimentos finais são de José da Costa Lembe, que esteve na técnica e montagem. O António Lobota esteve na recolha das informações. A supervisão foi do administrador Oscar Dilo, numa realização e coordenação do Tomás Sumbu. E a apresentação foi de Beatriz Sumbu. Bom dia. Mbembo Kibunda. Microprograma da responsabilidade da administração municipal de Bucuzau. Bucuzau é agora, Bucuzau de todos e para todos. Bucuzau, todos participam no seu desenvolvimento. Bucuzau, a minha terra, acolhedora e tão bonita. orgulha meu coração.